connosco mais uma edição de Viriado 25. É a nova Toca do Lobo em plena radar. Melhor do que em plena pontinha da antena radar 97.8 MHz. Bem-vindos. Edição quarta para quinta-feira. Iniciais de Viriato 25, noite quarta para quinta até à uma da manhã, pontinho da antena radar, também a emissão online www.radarlisboa.fm. Álbum inesquecível de 2008, You and Me, The Walkman. Alguns títulos que são variantes em relação às nossas escolhas, o caso de Donde Está La Playa e este Flamingos. Depois o regresso a um habitual quase hit single, On the Water, The Walkman. está o habitual exercício do Noite Dentro da Radar com a Viriato 25. Foram três temas, se bem que um deles apenas um interlúdio, este Flamingo que ouvimos há pouco, antes de On the Water. Depois foi também Donde Está a Playa, The Walkman. As iniciais de Viriato 25 para esta noite, quarta para quinta. Daqui a escassos 15, 16, 17 minutos há Tirolinhas com a Ana Cristina Ferrão e daqui a meia hora mais ou menos há a Colher de Blues com o maluco à solta outra vez, C6 Steve Glass Vegas. Baby, these are the things you. às 25 de noite dentro do radar para somar às iniciais da nossa dupla hora até à 1 da manhã por aqui na radar. Flowers and Football Tops, porque não Geraldine, o álbum homónimo dos Las Vegas. Iniciais de Viriado 25, Flowers and Football Tops, Geraldine. Nunca experimentámos este Dead is Gone do álbum estreia dos Las Vegas, o que vamos fazer agora. Vale mais tarde do que nunca. Dead is Gone. Had it all, you and me and mom, you know anything was possible. 50-year-old dreamer, I said, what I won't be the lonely one, sitting on my own sad. Forget your dad, he's gone. Forget your dad, he's gone. He's gone, he's gone, he's gone, he's gone. He's gone, he's gone, he's gone, he's gone. Ooh. Até à uma da manhã com Viriato 25, noite dentro, neste caso, a edição quarta para quinta-feira, quase, quase à beirinha do feriado do 1 de maio. Long live o dia do trabalhador. Para trás, Las Vegas. Adiante, Bon Iver. We started to kill.

cruzam os géneros da world music, eletrónica e música ambiente. É certamente uma das escolhas mais felizes para o álbum de família desta nova série na Radar, mas é a nossa opinião apenas. Álbum de família My Life in the Bush of Ghosts, Eno Burn ou Burn Eno, como preferirem, com Tiago Castro. Próxima audição larga, domingo, não esquecer de acordar mais cedo, ao meio-dia, na Radar. Thank you. mostra em recordação para My Life in the Bush of Ghosts, Brian Eno e David Byrne, foi o tema The Jezebel Spirits. Reencontramos David Byrne, sempre ativo, neste caso com o projeto Dirty Projectors, em Dark Was the Night. Ooh. long. I'll just sit and wait, sing my song. And if one day you should see me in the crowd, lend a hand and lift me to your place in the clouds. Disco Radar de particular êxito, sobretudo nas vendas através da internet. Dark Was the Night. São saliências por aqui antes de chegarmos na primeira hora de Viriato 25 ao espaço da Colher de Blues. Já chegamos, mas estamos a roubá-lo um pouco. Dirty Projectors com David Byrne, The Books com José González e ainda a saliência para The National, So Far Around the Bend. The National, nome já confirmado para um dos grandes festivais do verão do Sudoeste. I know you're a serious lady, living off a teacup full of cherries. Nobody knows where you are. Living. Nobody knows where you are. Take a bath and get high through an apple. Wanted to cry, but you can't when you're laughing. Nobody knows where you are. Living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You've been hung in a haze forever. Praying for pavement to get back together. Nobody knows where you are living. Nobody knows where you are. You're so far around the bend. passos 8 minutos e pouco para meia-noite, primeira das duas horas de Viriato 25, é tempo da Colher de Blues, outra descoberta na arca de memórias que é este C-Sixtive and the Level Devils. I'm not afraid.

5, as boas-vindas para a segunda hora de hoje. Convosco vamos até à uma. Há ainda trabalhos a cumprir ou rubricas fixas a cumprir. Uma delas é muito especial. É o Boomerang, que já é especial para nós sempre, mas desta vez é com a continuação da divulgação do quádruplo Ain't No Saint, a memória e a homenagem a John Martin, lá para a meia-noite e meia. Noite dentro do radar, viriado 25, please welcome Jonas Policewoman. Policewoman, sons iniciais, segunda hora, viriato 25 na pontinha da antena radar, To Survive. O primeiro tema a rodar foi Holiday, o mais habitual. I'm so happy to be loved. To be loved. I'm so happy. depois to America. gastamos gostosamente estes quase... Sim. 15 minutos iniciais da segunda hora de Viriado 25 até à 1 da manhã, na edição quarta para quinta com John S. Police Woman, revisitando temas de To Survive, Holiday, To Be Loved e To America. Vidro azul, notas frágeis, sons de alma, viagens neste e noutro tempo. Um programa de Ricardo Mariano. De domingo para segunda, meia-noite. Vidro azul é a ocupação radiofónica da Radar a partir do término de Viriado 25, ou seja, da 1 até às 3 da manhã de hoje. Tenha uma boa audição. Amor Fúria, companhia de discos do Campo Grande e a Radar orgulhosamente apresentam Os Golpes, concerto comemorativo de Cruz Vermelha sobre Fundo Branco, o disco de estreia. A vida corre inteira pelas nossas mãos, a morte corre inteira pela força das nossas mãos. Santiago Alquimista, 1 de maio, 22 horas. Radar, a rádio oficial. Já ontem agradecemos o convite, gostávamos muito de estar lá, mas o próprio Viriado 25 é mais sagrado que os golpes. Desejamos a melhor estreia para uma banda que o merece. Aqui fica a marcha dos golpes. Santiago Alquimista, o álbum Cruz Vermelha, em fundo branco, apoio Radar. A vida corre inteira pelas nossas mãos. A morte morre inteira pela força das nossas mãos. A vida corre inteira pelas nossas mãos. A morte morre inteira pela força das nossas mãos. A vida corre inteira pelas nossas mãos. A morte morre inteira pela força das nossas mãos. levar. Sounds of the Universe. Chama-se In Chains. It's mesmerizing. be time for you. It's you that I'm living through. You've got me praying to you, saying to you anything you want me to. You've got me reaching for you. My soul's beseeching me to. You've got me singing to you, bringing to you anything you ask me to. I'm in chains. I'm in chains. Minutos mais na segunda hora de Viriato 25 até ao meio-dia para o novo Depeche Mode Sounds of the Universe. Rodou desta vez o longo tema, 6 minutos e pouco, In Chains. É evidente que vamos saltar rapidamente antes de Boomerang para o single, se não, it's single Wrong. Wrong! Wrong! Wrong! Wrong! We'll be right back. afogam os espíritos. Compararmos a outros gênios da música, tanto folk como pop, como rock, como o que quiserem, foi um afortunado em termos de saúde. E lembramos-nos, por exemplo, da despedida precoce, não só de Syd Barrett, mas também de Nick Drake. E falamos de John Martin, de que nos despedimos em termos de pessoas vivas em janeiro de 2009. Ain't No Saint é uma super compilação, muitíssimo bem feita, com quatro discos que começámos a recuperar ontem em Boomerang e que hoje retomamos apenas a meio do disco 1 e a tempo de ouvir um dos seus maiores clássicos, Solid Air. I know what's going wrong. Sons alternativos, tivemos dificuldade em incluir Solitaire. Lembramos perfeitamente de ter o álbum e de o vender facilmente para o tentar recuperar anos depois de modo aflitivo. Acontece. São problemas de surdez, cera nos ouvidos, falta de cotonetes. Aconteceu-nos com John Martin. Recuperámo-lo aqui hoje, ontem e amanhã, em Boomerang, na extraordinária edição e recuperação em No Saint, um quádruplo álbum de que estamos a viajar apenas no primeiro e de onde recuperamos o célebre Solid Air. Outras variantes da personalidade musical de John Martin ficam por aqui. In the Evening, aliás, em Keep On, e a seguir em Keep, The Glory of Love. Keep on, baby. Gonna laugh a little and cry just a little sometime and let the world go by. That's the story of men some blurry love. You gotta win a little, lose just a little sometime. Gotta have them blue just a little. That's the story of men some blurry love. Now, long as there's just the two of us, we don't need nobody no more. Now, long as there's just the two of us and we're lying here on our own, you gotta win a little and lose just a little. Sometime you gotta have them blues a little. That's the story of men some glory and love. You gotta laugh a little and cry just a little. Sometime and let the world go by just a little. That's the story of men some glory and love. Now, long as there's just the two of us, don't need nobody no more. Now, long as there's just the two of us. Sometimes you gotta have the blue just little. That's the story of men some glory and love. Now, long as there's just the two of us, you don't need the world in its charms. Now, long as there's just the two of us, we got each other's arms. You gotta laugh a little and cry a little. Sometimes I let your poor heart die a little. That's the story of men some glory and love. Os sons que temos passado são mais que documento e texto, se quiserem, para a capacidade de desenvolvimento do repertório de John Martin. Nesta altura, no disco 1, estamos ainda em plenos anos 60, em transição para 70. Ele lida facilmente com os repertórios da altura, esconde habilmente o sotaque fortemente escocês que tinha. É um Scott de Rias, mas sabia que para se impor tinha que aliviar. Depois de Solidaire, Keep On, The Glory of Love, Go Down Easy. John Martin, Ain't No Saint. Brown eyes come around to my place. You know I'll sympathize and we can go down. Em suma, um artista. Yeah, oh my love, we can go down easy. Oh my darling, we can go down easy. I won't be fancy, but I will. Talk to me and we can go down easy. Oh my darling, we can go down easy. Oh my lover, we can go down easy. Let me sing the things you bring and we can go down easy. Oh my lover, we can go down easy. Oh my darling, we can go down easy. aquele Down Easy e estávamos a hesitar nesta ponta final de Virado 25, mas há um tema instrumental a seguir que chama exatamente Ain't No Saint e dá nome à compilação. Vai roubar-nos alguns minutos na ponta da língua, mas seria terrível terminar assim tão a frio. John Martin era, além de um grande poeta, intérprete dos seus próprios poemas, também um músico muito especial. Adorava experimentar. Foram vários os pedais que inventou para ter outros sons nas suas guitarras. E Ain't No Saint é um exemplo disso, porque é apenas um tema instrumental e está na compilação exatamente chamada Ain't No Saint. Paciência, ficamos com ele. Na ponta da língua mais curto que Jack Kerouac nos perdoou, havemos de recompensá-lo ao longo da semana. Convosco, Noite Dentro, é Radar, Viriato 25. Great music. Great waves. Great radio. SOS Radar. Uma só música que possa aquecer corações, abrir sorrisos ou simplesmente dar um salto no tempo. De manhã, à tarde ou à noite. Radar SOS. Save our souls. Din nam tade kota ka jan ko kupata ke tukupa ta ke tad din kota ka jan ko tad din karta ka tad din tanga tad din tanga tad din tanga karta ka tad din na tanga tad jan tak ka din nam tade kota ka jan ko kupata ke tukupa ke tad din kota ka jan ko tad din din. É a pontinha final de Viriato 25. The Mill Valley trees, the pines. Na ponta da língua de Jack Kerouac. Eucalyptus Hulk. Com Steve Allen no piano. Sunlight tangle of those needles. Poetry for the Beat Generation. Just below, the notch. Hoje um tópico pequenino, amanhã um maior. Boa noite. A lot of crystal sap, the ants are mining in. Motionless like cows on the grass. So they must be aphids, percolating up the steam to store provender in their bottomless bellies that, for all I know, are bigger than the bellies of the universe beyond. The little tragic windy cottages on the high last city ward hill, and today roosting in sun hot dream above the tree head of seas and meadow patch, whilst tee kee kee pearl the birdies and mommums, mark and ululate moodily in this valley of peaceful firewood, in stacks that make you think of Oregon in the morning in 1928, when back was home on the range lake, and his hunting knife threw away and went to sit among the ponderosa pines to think about love, his girl's bare bodice like a fennel seed, the navel in her milk bun. Shorty McGonagall and Roger Nulty held up the Boston Bank and murdered a girl in these old woods. And next you saw the steely green iron photograph in True Detective, showing black blotches in the black blotch running culvert by the dirty roadside, not Oregon at all. Or Jim back so happy with his mouth, a blade of grass depending. Hummingbird hums hello, bugs race and swoop. Two ants hurry to catch up with lonely Joe. The tree above me is like a woman's thigh. Smooth eucalyptus bumps and muscle swells. I would I were a weed a week would leave. Why was the rat mixed up in the sun? Because Bodhidharma came from the west with dark eyebrows, and China had a mountain wall, and mists get lost above the Yangtze Gorge, and this is a mysterious yak the bird makes yick. Wouf, wow, what, sings the dog blood, blut, blut below the homestead deer. Red robins with saffron scarlet or orange red breasts make a racket in the dry dead car crashed tree Neil mentioned. Went off the road into eucalyptus, and it's all busting out, indicating the prune blossoms. And Bodhidharma came from the India West to seek converts to his wall gazing. Ended up with Zen magic monks mopping each other, and one and all and other in mud koan puddles to prove the crystal void. Wow.